Amanhã desta quarta-feira, dia 20 de fevereiro, no Hotel Raul, foi apresentado o projeto de reurbanização da Rua Itajaí e também foi assinada a ordem de serviço para execução das obras. Prefeito Kleber Vandal, essa apresentação foi bem apreciada por todos os empresários, por todos que estiveram aí. A obra começa logo, prefeito. Uma obra fundamental, importantíssima, né? Reivindicada pela comunidade já há muitos anos e, sem dúvida nenhuma, uma obra que vai mudar todo o visual, as características aqui de toda essa região. O projeto que a gente cuidou com muito cuidado, nos mínimos detalhes desde o início, buscando dar segurança para o trânsito que trafega por essa região, para os veículos, bem como para pedestres e ciclistas, né? Ao longo de todo o trecho, todavia, tem contemplado com ciclofaixa e calçadas para pedestres, e buscando, né, evidentemente, dar segurança para quem entra e sai das vias que tem ligação aqui com a Rua Itajaí e dos estabelecimentos das propriedades aqui ao longo da via. Uma obra bastante complexa que, sem dúvida alguma, vai demandar, a partir de agora, né, através da Secretaria de Planejamento, a fiscalização, a execução da obra, a cada passo, a cada momento, para que a gente possa entregar uma obra de qualidade para a nossa população aqui de Gaspar. Prefeito, qual será o valor do investimento para a execução total desse projeto? Serão 7 milhões de reais investidos, o recurso é de financiamento da Caixa Econômica Federal e, sem dúvida, um valor que será bem aplicado, né, no sentido de a gente trazer para toda essa região aqui a mudança. É uma das entradas do município de Gaspar, sem dúvida alguma vai embelezar, deixar a nossa cidade mais bonita e com qualidade. Secretário de Planejamento, Alexandre Jeová, era o homem responsável pela confecção desse projeto e agora, secretário, foi apresentado nessa manhã o projeto de reurbanização da Rua Itajaí. Ficará uma obra muito bonita para todo o município? Olha, dizer, né, que foi um projeto que a gente desenvolveu durante um ano, foi muito delicado, porque é uma obra que requereu, né, não de mim somente, né, foi um projeto feito a 10 mãos, tivemos a participação de vários arquitetos, todos os nossos engenheiros da secretaria, além da obra, além do gabinete, lógico, que coordenou isso. Então hoje chegamos num resultado que a gente ousa dizer que vai ser um dos grandes cartões postais dessa cidade, né? Essa rua aqui, ela é histórica, ela é a entrada da cidade para quem vem do litoral, que é o nosso maior cliente vindo de Ilhota, né? E ela urbanizada com ciclovia, com passeio, com árvores, né? Temos aqui a árvore mais linda da cidade, que é o Flamboyant, ali perto do Hotel Raul, um pouco depois, mas vamos ter árvore a cada 30, 40 metros, vamos ter mobiliário, vamos ter, além das pistas de rolamento, uma pista central para os moradores e para os comerciantes e empresários poderem entrar e sair dos seus imóveis, além de botar nessa rua, pela primeira rua da cidade, vai ter já os dutos de efluentes, para que quando o sistema de efluentes da cidade de esgoto estiver funcionando, nós não precisemos abrir a rua. Vamos deixar um canaflex, um duto de energia debaixo do passeio para amanhã, no futuro, dentro de outro projeto, que é o da melhoria da iluminação da cidade, botar luminárias baixas e muita ilha de segurança, são 11 faixas com ilha, além das baias de ônibus, além dos abrigos que vão ser inovados. Aqui nós vamos ter abrigo que a gente chama com a telhado verde, onde vai ter plantas em cima para ficar mais suave o calor e também para dar uma outra estética. Então, estamos muito motivados. Hoje, cremos que a população também acompanhou bastante nossas vindas e vindas aqui para discutir, para ver. E, lógico, que na hora da obra agora nós vamos ter que estar bem presentes para adequar, porque vamos estar colocando passeios, vamos estar diminuindo a largura disponível na frente dos imóveis, vamos estar definindo melhor as áreas de cada trecho. Então, vai requerer assim, muita conversa entre nós e os moradores para adequar e tentar atender às ansiedades de todos eles na hora da obra em si. Secretário, a obra já vai começar. Em quanto tempo deverá ser concluída? Olha, nós estamos dando o serviço hoje. Amanhã nós temos uma conversa importante com a empresa que está fazendo a Jorge Lacerda, ali daqui a Itajaí, porque nós vamos fazer uma rotatória no final da Rua Itajaí, aqui perto do João Santos, na frente da Olimalhas, e amanhã nós já vamos estar ali com essa empresa discutindo, porque eles estão para daqui a pouco começar ali também. Nós vamos lá discutir detalhes da obra. Mas a empresa Pacopeda já está com todos os projetos na mão, naturalmente, está comprando material, logo vai entrar a topografia na semana que vem para começar a delinear, e oficialmente a máquina começa dia 11, aí, que é a segunda-feira posterior de março ao carnaval. É um cronograma de 18 meses, embora 2 quilômetros, mas tem muita obra a fazer. Mas a gente crê assim, né, que é possível a empresa acelerar, né, dependendo aí sempre, né, das intempéries e outras variáveis que possam surgir. A gente fez um cronograma bem folgado, Gil, para não precisar prorrogar, né, que é muito chato perante a Caixa, que é a nossa patrocinadora. Então a gente acha, né, que pela experiência da Pacopeda nós vamos poder abreviar esse prazo máximo de 18 meses. Vamos conversar com o seu Mário Jorge de Souza, proprietário da Paco Pedras, que vai executar essa obra de reurbanização da Rua Itajaí. Logo começam as obras, seu Mário? Dizer que vai ser iniciado logo na primeira semana depois do Carnaval, dia 11, mais completamente. O senhor falava que o importante é colocar as máquinas na via para começar definitivamente as obras e não parar até o final. Isso é o que nós esperamos. A gente sabe que sempre tem os imprevistos, sempre tem muito imprevisto e surgem muitas coisas que a gente nunca imagina numa obra dessa. Como isso é toda obra que se vai fazer, que se vai executar. Mas temos esperança que aqui, conforme o projeto visto e tudo mais, não vai acontecer nada disso. Vai ser pego, iniciado e tocado até o final. Qual é o prazo que o senhor espera em concluir essa obra? Nós temos um prazo de contrato de 1 ano e 8 meses. Mas esperamos de poder estourar foguete bem antes. Material, maquinário, tudo já preparado para iniciar a obra? Temos tudo preparado, isso está sendo preparado, já temos. Isso, pessoal, que é o mais importante, os colaboradores, tá? Isso temos todos. O senhor falava do orgulho de ser um gasparense em estar executando essa obra a partir de agora. Sem dúvida, a gente tem orgulho de ser gasparense, ser daqui, todos conhecem, todos sabem quem a gente é, tá? E mostrar e poder realizar mais uma obra desse porte aqui no município. Ou melhor, aqui no Vale, que temos muitas outras obras realizadas desse porte aqui no Vale. Presidente da SIG, Nelson Bornausi, também presente na apresentação do projeto e assinatura da ordem de serviço para a reurbanização da Rua Itajaí, aqui em Gaspar. Presidente, o senhor gostou desse projeto de reurbanização? Com certeza, Gil. Acredito, tá? Fielmente, que é um projeto aí que a comunidade gasparense ganha muito. Não só para os moradores, para os comerciantes e empresários que residem na Rua Itajaí, nas suas adjacentes, mas toda a comunidade que utiliza a Rua Itajaí para fazer as caminhadas, para correr, praticar o seu esporte, passear com seu cachorro. Então ela vai ser uma rua muito humanizada, com uma mobilidade muito espetacular aí, que vai ser um presente para a cidade de Gaspar, né? Todo gasparense merece isso e agora chegou essa oportunidade aí para o gasparense aproveitar. A classe empresarial acredita que será uma nova cara, uma nova chegada, que vai dar uma nova visão para quem chega do litoral, chega de Ilhota até Gaspar? Sem sombra de dúvidas. Vai ser um cartão de visitas aí para quem vem da região litorânea para o município de Gaspar. A classe empresarial aposta muito no desenvolvimento aqui da região. É uma rua que não suporta empresas, mas sim o comércio local, né, residencial e o comércio. E junto com a revitalização da Rua Itajaí, a gente tem exemplo de muitos lugares aí, de cidades vizinhas, cidades próximas, de ruas que são revitalizadas e a comunidade passa a fazer novas fachadas, a melhorar seus jardins e tudo, para ambientalizar isso tudo com o modelo da rua que está por vir aí. Eloy Tomil, do ramo imobiliário, nos falando sobre o que, que o ramo imobiliário está achando dessa nova cara que ganhará a Rua Itajaí aqui em Gaspar. Esse projeto que foi apresentado hoje é um projeto muito importante, não só para os moradores da Rua Itajaí, mas para todo o município de Gaspar, porque assim é um corredor que o pessoal usa muito para fazer exercício, para correr, para andar de bicicleta, para fazer caminhadas. Então esse projeto vem ao encontro de segurança, que hoje a Rua Itajaí é um local bom para caminhar, mas existe o perigo do trânsito. Então esse projeto que a prefeitura, que o prefeito Gilvaerte e o secretário apresentaram, é um projeto excelente para a nossa comunidade, para toda a população gasparense e também voltado ao ramo imobiliário, vai valorizar mais o bairro, né? Que hoje a Rua Itajaí é considerada bairro 7 de setembro, então vai valorizar bem mais o bairro, a rua, né? Então é uma ótima situação de negócio para quem quer investir na Rua Itajaí. Novos negócios surgirão a partir dessa reurbanização? É, com certeza vai surgir novos negócios e também vai ser um cartão postal de entrada do nosso município, né? Uma rua bonita, bem acolhedora. Então, assim, tudo isso soma na hora de um cliente pensar em investimento. Também presente aqui no Hotel Raul, na apresentação do projeto da reurbanização da Rua Itajaí, o Cleomir Ziegel, que é o presidente do Núcleo Imobiliário. Cleomir, como que vocês do Núcleo estão vendo essa reurbanização da Rua Itajaí a partir de agora? Para o Núcleo Imobiliário, é uma grande obra que está sendo do papel, né? Vai favorecer todos os moradores, os munícipes, né, que vão transitar nesse espaço. Eu vejo também que é uma obra bem moderna, né? São várias pessoas envolvidas, profissionais, engenheiros, técnicos, que eles estão sempre buscando o que é melhor para a segurança de todos que transitar nessa rua, principalmente pedestres, ciclistas, veículos, até mesmo os moradores. Essa rua é um cartão postal da nossa cidade. Muitas pessoas chegam em Gaspar por esse endereço, por essa rua. Um ponto também de referência ao Hotel Raús, que é um hotel bem conceituado na nossa cidade. Isso atrai novas pessoas. O ramo imobiliário, com certeza, vai alavancar um pouco os imóveis que se encontram na faixa dessa rua. E até mesmo, né, no bairro, enfim. Então, para a gente, eu acho que vai ajudar bastante. E também agradecer o poder público, né, que também está apresentando essa obra. E hoje assinaram a ordem de serviço e praticamente já no... Depois do carnaval, as obras já começam a fluir e o prazo é um ano e meio, 18 meses. Então, os gasparenses com certeza vão sair ganhando com isso. Do Hotel Raús, falando sobre a assinatura do projeto de reurbanização da Rua Itajaí, Gil Dias para a Rádio Sentinela.